Ouça agora no canal 2 Conta-me Histórias. A seguir, não perca mais uma edição de Rir com Todos. A partir deste momento, conversa semanal. 30 minutos de música e informação. Produção, gravação, edição e apresentação, J. Salvador. Olá amigos, aqui é J. Salvador e estamos iniciando mais uma apresentação do nosso Conversa Semanal. Espero que a semana tenha sido ótima para todos e que tenha sido de plena realização. Esta audição do Conversa Semanal é apoiada pelo canal 2 da Rádio Antena Web, Rádio Grande Amor, Rádio Lusitânia CB e, mais recentemente, a partir do sábado passado, pela Rádio Onda Nacional. A Rádio WM Digital, desafortunadamente, não está mais conosco. Este programa é produzido, editado, gravado e apresentado por mim, J. Salvador, a partir daqui de São Leopoldo, na parte meridional do Brasil. Sejam todos, portanto, uma vez mais, bem-vindos ao nosso Conversa Semanal. Pois vocês sabem que eu sempre comentava com os amigos, inclusive com a minha mulher algumas vezes, que muitas coisas são injustas nessa vida, inclusive a falta de conveniente calefação ou refrigeração nas casas, especialmente as casas das pessoas menos aquinhoadas financeiramente. Por que lhes digo isso? Porque um amigo nosso, o Sérgio Gonçalves, criou um grupo de discussão chamado O Noticiário. E foi no grupo O Noticiário que li uma notícia que vai revolucionar a arquitetura moderna. Segundo o que li, a Universidade do Ninho, em parceria com empresas alemãs, está criando uma argamassa especial que pode funcionar como refrigerante no verão, ou seja, deixando um ambiente mais bem refrigerado, e como aquecedor no inverno. Essa argamassa, segundo o que li, conterá componentes especiais que no verão se dilatam, tornando-se líquidos, e no inverno se contraem, transformando-se em partículas sólidas. Isso significa dizer que podem reter no ambiente tanto o calor quanto o frio. Imaginem a economia de energia elétrica que haverá nos prédios do futuro sem a necessidade direta de ar-condicionado. Considero isso um avanço muito importante. Vamos ver o que acontece nas construções do futuro. E vamos ouvir agora, como primeira música do nosso Conversa Semanal, o grupo Pussycat. Wine. But this glass will be empty Este é o nosso Conversa Semanal, pelo canal 2 da Rádio Antena Web, Rádio Grande Amor, Rádio Lusitânia CB e também pela Rádio Onda Nacional. Muitos de vocês acompanharam o desenvolvimento de tudo o que aconteceu na Rússia na década de 90 e depois por diante. O comunismo não deu certo no mundo, então por isso a Rússia resolveu, até meio que por decreto, aderir à economia de mercado. Como não se pode, no entanto, fazer omelete sem quebrar ovos, a Rússia passou por um processo muito doloroso até chegar à economia de mercado. Não sei se vocês sabem, mas a Rússia possui muito mais petróleo do que a Arábia Saudita, ou melhor, do que os Emirados Árabes. Com o surgimento da economia de mercado, foi surgindo também uma camarilha altamente corrompida, igualmente altamente protegida pelos sucessivos governos da Rússia. Mais recentemente, Vladimir Putin desejou ficar mais 12 anos no poder. Jovens e pessoas da classe média começaram a protestar contra essa possibilidade. Acontece que o governo russo está tão comprometido com a classe empresarial que criou e altamente corrupta que não consegue fazer circular decisões nas esferas de poder. Então a Rússia virou uma democracia, mas não tanto. A Rússia tem uma imprensa livre, mas nem tanto. Tudo que acontece por lá de errado tem, segundo os russos mais ortodoxos, o dedo dos Estados Unidos. A mesma Rússia que tem uma camarilha empresarial altamente corrupta é aquela que na Organização das Nações Unidas protesta contra sanções à Síria, de cujas barbáries todos vocês já ouviram falar. Vamos ouvir agora com Jim Capaldi, Photographs. Voltamos já já com o nosso Conversa Semanal. Yesterday I felt the wind blowing round my shoulder. I feel like I'm getting older. It's

nas mãos da China. Muito pouca coisa resultou da visita da presidente Dilma Rousseff à China. Para que tenham uma ideia, a nossa empresa, fabricante de aviões, Embraer, iria construir aviões naquele país numa joint venture com empresas chinesas, mas depois que estava tudo pronto, o governo decidiu não mais fabricar aviões do porte que havia sido planejado. Foi decidido então que a Embraer construiria na China aviões executivos de porte maior, mas, por incrível que pareça, a burocracia chinesa não deixa. Enquanto isso, a China se intromete aqui no Brasil, financiando diversas atividades produtivas, entre estas, construção civil. O pessoal da Bovespa está todo assanhado para fazer uma joint com a Bolsa de Xangai. Olha, eu quero ver isso. Por falar em China e chineses, eu acho até que é um problema sério a gente se informar demais. Antigamente, todo mundo elogiava a filosofia chinesa. Porque tal filósofo disse isso, porque tal filósofo chinês disse aquilo. Agora, se nós confrontamos tudo o que os filósofos chineses diziam com a história daquele país, veremos que as barbaridades perpetradas contra as mulheres não justificam. E são coisas, aliás, que no meu entendimento tornam os filósofos antigos chineses grandes hipócritas. Do tipo assim, faça o que eu digo, mas absolutamente não faça o que eu faço. Vamos ouvir agora com a Anne Margaret, Slowly. Voltamos já. You're talking too fast, baby, much too fast. Come on, squeeze me again, but this time slowly, 'cause I like your grasp, but it's much too fast. You said that love will grow together, 'cause you're mine, oh. Your time. Come on and kiss me again, but this time slowly, not so fast. Make it last. Said that our love will grow together, 'cause you're mine, oh mine. But darling, our love won't grow 1 inch if you don't take your time. Come on and kiss me again, but this time slowly, not so fast. Eu estou entrando no último segmento do nosso Conversa Semanal desta semana, não sem antes fazer uma reflexão com todos vocês. Todos, sem exceção, somos em algum momento orgulhosos e cheios de empáfia, mas não podemos prever o que nos sucederá logo ali adiante. Antipatizamos com colegas por conta de opiniões em grupos de discussão. Falamos mal de colegas por opiniões em grupos de discussão. Mas, ao fim e ao cabo, vamos todos para o mesmo lugar, para o pó da terra. Precisamos urgentemente aprender o que é solidariedade, o que é compartilhar apenas ideias e discutir apenas no campo das ideias. Este que fala com vocês, J. Salvador, é o tipo da pessoa que discute apenas no campo das ideias. Debate apenas no campo das ideias. Fazer com que o mundo seja melhor depende exclusivamente de cada um de nós. Vamos fazer a nossa parte? Agradeço a atenção de todos vocês. Os aguardo na próxima edição do nosso Conversa Semanal. E oxalá a semana de todos, indistintamente todos, seja eivada de muita realização. Como citei no início, este programa é produzido, editado, gravado e apresentado por mim, J. Salvador, a partir daqui de São Leopoldo, no cantinho bem meridional do Brasil. Bye, bye.